Torre Rio 9647 está estabilizado na final do ILS 10. O Rio 9647, autorizado pouso na 10, vento 090 com 14 nós. Rio pouso na 10, Rio 9647. Serra, Mike Fox, aguarda para decolagem. Ok, mantenha a linha de litoral, Papa Romeu Charlie, na escuta do controle. Está no caso aqui, o corredor, né? Afirmo. Controle Salvador, trip 5244, informação, Oscar. Torre Salvador, bom dia, Azul 4235, ponto de espera da 10, pronto. Sente Azul, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 4235. Trip 5220, na escuta? 5220, na escuta. Ação de identificação, desça para 050, chegada a man, Voitoque, está presente. 050, descendo, identificado, descendo, posição, direto toque, chegada a man, trip 5220. Olá, pistão no zero, mantenha a reta até cruzar dois, vou pausar a terceira milha, após curva pela direita. Executa o perfil subida da El Leda. Após a posição Leda, eu vou direto à posição B9, Bravo Índia, Delta Eco Vitor. O controle em 1.9.8, a torre 1.8.612. Acione o código transponder 5444 com o 23. Salvador, Romeu Charlie passando o farol da barra. Sente, prossiga na linha litoral, corredor Axé, já foi coordenado junto à torre. A sua aeronave, então, aguarde para a transferência. Aguardando para a transferência, Romeu Charlie. 1260, chame o Centro Recife, na frequência 125.45. Recife, 1545, gol 1260, boa. A Mike Fox em livre decolagem, 1170 com 14. O Rio no solo aos 36, direita 121, no decimal 9. 219, chamará. Solo, salva do Rio 9647. Rio 9647, bom dia, pousou, livrou o pátio 3, direita e esquerda na sequência, atento ao sinal de alarme. Pátio 3, direita e esquerda na sequência. Azul 4060, sendo indicação chegada a mar, isso mantém a 070, ajusta no 014. Identificou, chegada a mar e desce 1110, confirma? 0, Azul 4060. Trip 5220, velocidade de cada. Aguarda para iniciar a curva da Momo. Gente, mantendo a pro aguardando, mais volta. Afirma, até mais próximo do não vai manter essa velocidade. Ok, então vou dar presente Duna número 1 na aproximação. Direto Duna número 1, os trip 5220. Obrigado. Trip 5244, redução para 2509, número 2 na aproximação. 2509, 5244. Boa tarde, bom dia, está 3D95. E chamou o solo, confirme por gentileza? É o Dan 3895. 3895, informação em curso é Oscar, o Tinto no 0 no 4, está no portão número 3, já temos aprovado 340 Guarulhos, pronto para copiar? Pronto, siga. Conforme então autorizado Guarulhos, o nível de voo 340 via Opel Whisky 50, pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha afastada de Salvador. Após curva à direita, preciso subida da Euleda, após Leda, direto Bidev. Controle 199.8, atua 199.62. Acione o código transponder 5451. Ciência, autorizado Guarulhos 340. Decola 10, mantém após 2000, terceira milha, curva direita, fazendo a saída da Euleda, após direto Bidev. Controle 198, e transponder 5451, e até 886-3895. 5451, conforme no portão 3, meu ponto congestionado. Cliente, 385. Papão, meu Charles, chama em Torre Salvador na frequência 118, decimal 62. Torre 186. Bom dia do Triplo Papá Romeu Charlie. Triplo Papá Romeu Charlie, reporte Itapuã. Passando aqui através de Pituaçu, reportar através de Itapuã, Romeu Charlie. Goro 738 aos 40, direita 1219. 219. No cruzamento do campo, Serra Mike Fox. Prossegue com controle 198, tem um vovô Mike, Serra Mike Fox. Mike Fox. Bom dia, Papá Romeu, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, suba, mantém o zero, corrige 4 mil pés, voando Momo. Gente, está presente então a sessão nível 040 na proa de Momo, Serra Mike Fox. Afirmo. Tio de cargas 3, depois mateou no portão 5. Salvador, trip 5220, fazendo um pequeno desvio à direita, aproximadamente uma milha. Sim, informe ao término. Reportará ao término, 5220. O 5244, redução para 220, acho. Reduzindo para 220, 5244. O Romeu Charlie, ingresso circuito no 7, reporte para girar base. A intenção do Romeu Charlie é a 1-0 e o pátio 3. Então está autorizado o final da 1-0, o vento 070 com 14 nós, o triplo papá Romeu Charlie. Romeu Charlie, baixado e travado, vai ingressar direto perto na base da 1-0. Afirmativa, base direta autorizada. Só para dar um tripulante e a nova notificação. Ciente, marca com o Vitor. Lamento, curva esquerda, proa 010, limita o curso do localizador. Esquerda, confirma a proa? 010. Esquerda, 010, limitar pelo curso do lote 35244. Afirmo. Controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 4235, decolou, cruzando 1700 pés, a sua escuta na Dael. Azul 4235, contato radar, submantenha 360, sai Dael. 360, Dael, 4235. 5220, desce para 2000 pés, ajuste altímetro 1-0, 1-4, forma estabilizada. Descendo para 2000 pés, ajustado 1-0, 1-4, reportará estabilizado 5220. 5244, autorizado 050, aguardando o vetor final. 050, aguardando o vetor final, 5244. Triple Papa Romeo Charlie, livre pouso no 0, 060 com 10. Livre pouso no 0, Romeo Charlie. Tipo 5244, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Completa a redução para 1809. 2014-179. 244. Afirma, agora para interceptar o localizador, curva direita para o 070 e flanco estabilizado. Direito 070, flanco estabilizado, 5244. Azul 4060, passa 080 para 070, desvio esquerda na proa 015. 7015, descendo agora para 050, azul 4060. 015, desce 050, azul 4060. One 477, I have your ATC clearance, flight level 360 to Guarulhos. The information is Oscar, Kennedy 0014, red copy. 7060, autorizado. Obrigado. Controle 4235, vamos ter que acertar um pequeno desvio à direita, quem deve ter uma informação no nosso perfil de subida. 7-azul-4235. O trip 5244 está autorizado. Interceptar na proa 110. 110, 5244. Tese, position. Salvador, control frequency 119.8. Salvador Tower 118.6. And squawking 5473. 60. Informe o término de desvio. Praticamente encerrando o desvio. Pode curvar à direita agora na proa 30. 40-030-040. Tem condições de voar na proa 060? Afirmo, 060, temos condições. Bom, fui na proa 060, azul 4060, completando a redução para 180 nós. O tráfego que o precede está a 10 milhas, porém com ground speed de 1.80 nós. Ok, já está reduzindo para 1.80 nós, azul 4060. Sente. Trip 5220 estabilizado no localizador. 20, torre 118, meia dúzia. Free Mile, right hand dial, after Leda, after Leda, go 1477. Sim, Maria, volta, zero, position 01, come through for Puxesta. É cubeta, o 4-4, acionado para o site, para o circuito novamente. Mike, é cubeta, chame para ingresso no 7. Para a cubeta. O trip 5220, autorizado pouso na 10, 040 com 8 nós. Autorizado pouso na 10, trip 5220. Papá, agora 1014, só um instantinho a copa, por gentileza. Aguarda, aguarda. Papá, Romeo, Thiago, na escuta? Na escuta. Ingresso à próxima esquerda agora, vê aquilo, tentando sinalizador no parte 3 para o estacionamento. Na esquerda pela Kilo, parte 3, Romeo Charlie. São 3191 no copy. Pronto, prossiga. Autorizado ao Galeão, nível de voo 380, via aerovia Upper Whisky 50. Pista no zero, decola mantendo reto, Tectovar 2000 pés, a terceira milha. Após, inicia a curva pela direita. Perfil de subida da El. Leda, após Leda, direto à posição BDEV. Controle 1-9, decimal 8, atua 1-8, decimal 6. Acione o código 5463. Autorizado Galeão nível 380, via Upper 50, decolando da 1-0. Manteve o perfil de decolagem já pro decolagem até 2500 pés, até a terceira milha. Após curva direita, da El, Leda, de Dev, controle 198 e o transponder 5463. 5463, correto. Está no portão de número 62, reporte pronto. 62, ele chama o próximo 3. 17, seu, para algum senhor? Não entendi. A gente pode ficar aqui na 17 por alguns minutos? Alinhar e manter, afirmativo. Tá, pode permanecer na 17, não tem nenhum tráfego. Ok. Também, grato. Azul 4235, Recife 13325. Recife 13325, 4235. Passando em Serra, Baixada Chacá, 5244. O trip 5220 no solo de 50, direita, tá livre. Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, tá livre. O 5220. O trip 5244050589. Autorizado pouso no zero. Autorizado pouso na 190, trip 5244. Pra dizer agora. Ciente, chama descida, ser Mike Fox. Mike Fox. Azul 4060, completo ILS, torre 118,6 dúzia. Torre agora 18,6 dúzia, azul 4060. Web 5728, completando a chegada maré, livre das restrições em TAP, desce 2 mil pés, 1014, autorizado ILS, reporta estabilizado, 5728. Porta lá estabilizado, livre das restrições, vai, 5728. 6740, mantenha a chegada maré, desce para 3 mil pés, ajuste 1014, web 6740. 3 mil pés, 1014 agora, 6740. Ouviu, Jeep? 44, 100, 100, 100. Boa, 3895 para puxa e acionamento na posição 13. 895 no 3 está pronto, confere? Afirma. No 3 autorizado é pode táxi, 895. 395 autorizado. 22 esquerda, você é a Mike Fox aqui, pode ser? Controle, você é a Mike Fox? Serra Mike Fox, prossiga. Solicita o desvio à esquerda para ligar a formação, senhor. Autorizado o desvio, Serra Mike Fox. Mike Fox. Eu vou passar o hotel de Matango. Hotel de Matango, local, fala de Itapuã, é 500 pés. Decola pista no 7, gira a curva direita para até o farol, retorna. 98-186-14-017, parte 4, Telematango. Confirma então o transponder? Sou o último, 0197. Ah, tá bom, 0197, decola autorizado em Itapuã, 2 de manutenção, 18-6 a torre e 19-18 ao controle, Telematango. POB 02? 3. 03. Já acionado o pátio 4, estou com o EcoTiá 35 da OMS na cabeceira, a torre vai orientar para a decolagem, eu estou levantando. Cargo, change, transfere. Solo, boa tarde, 35244, livrou a direita. Que via pátio 3, está livre o táxi, o trip. Pátio 3, livre táxi, 35244. Trip 5244, ingresso na Alfa, primeira esquerda via Quilo para o Pátio 3, oficial sinalizador, onde temos o ATR da companhia, ok? Ok, via Quilo, Pátio 3, Trip 5244, do lado da TR. O Condor 23 mantém a presente posição, tráfego na curta com o pouso autorizado. Santa 3191 com 125 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas para o táxi. 125, 4 horas, Campinas, táxi à direita via Índia, ingressar na Alfa, transfira 1486, tinto no 04, boa viagem, está 3191. Em frente à Índia, ingressar na Alfa 186, obrigado, 3191. O Condor 23, Embraer 190 da Azul, vai cruzar sua frente, cruzamento imediato, ao cruzar mantém a Delta e aguarde para prosseguir. Ele está em cruzamento, ao cruzar mantém a Delta para o Condor 23, manterá a posição na Delta, observando o Embraer 175 da Trip. Segue o tráfego via pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, no Condor 23. A gente já cruzou a pista na mantena de alta, guardando a mantena de alta. Confirme para o TAM 391, pode prosseguir o táxi em frente. Azul 4060, no solo 56, direito 129. 319, boa. 3191, via Juliette e Alfa, no ponto de espera, transfira. Positivo, então. A minha Juliette, alvo no Monte Pérez 86, obrigado. Solo, bom dia. Azul 4060, livrou. Não atrapalhar o matando, pode manter o ponto de do Monte Pérez, que agora, enquanto ele demora. Tem condição de ali ainda colar o tráfego, o Antônio Matango? Descida. Para o táxi, está 3289. 153 a bordo, 3 horas e 45, até na Galeão. Copiado, 153-345, Galeão, segue o 321 da companhia direita, no ponto de espera número 2, torre 186, altímetro 1014, vou viajar, 3895. Segue o 21-286, bom dia, 3895. Condor 23, segue o até o 175 da Trip, chame para ingressar no pátio 1. Ok, vamos seguir a Trip, chame para ingressar no pátio 1, corre. Azul 4060, próxima esquerda, observando o Embraer 145 da Força Aérea Brasileira, ingressa à esquerda via Quilo, pátio 3, chama para ingressar no pátio 1, Azul 4060. Quilo, pátio 3, vai chamar para ingresso pátio 1, Azul 4060. We have a 1320 behind of you, stand by 1 minute please, 11477. Okay, you're clear after that, so. Grato, Azul 4, vamos verificar. O senhor já copiou as condições, o que é que eu faço? Ok, Salvador, opera visual, pista 1-0. Procedimento em uso é o ILS X-Ray para pista 1-0. No momento nós temos ajuste de altímetro 1-0 no 4. Estou verificando aqui com a torre teto de visibilidade para o senhor, ok? Ainda não, mas vamos aqui no lixão, pra cá. O Condor 23 táxi à direita, primeira direita via Juliette, será o número 3 para decolagem. Tem um Airbus no ponto de espera, o segundo na Índia, se atrás é o terceiro, primeira direita agora via Juliette, mantendo antes da Índia, dando a passagem para o 320. Azul 4060, táxi autorizado para o pátio 1 e prossegue até o portão 9, logo à próxima esquerda. Pátio 1, portão 9, 4060. Sim, Maria, não é o que? Come back for taxi. Web 5728 estabilizado, informa no externo, chuva moderada. 5728, grato pela informação, complete com a torre 186, bom pouso. 186, boa. 6740, reduza para 1809, segue tráfego da companhia, agora 4 milhas e meia à sua frente, com 160 de ground speed, desce a 2000, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, já está mantendo 1080 e reportaremos estabilizado. Tango, reporte solo controlado, 020 com 10. Trago. Está visual com tráfego à sua frente? Ah, negativo, senhor. Está reduzindo aqui para mínimo de aproximação. Copiado, grato. 728 informa chuva moderada forte no externo. Autorizado pouso web 5728020 com 10. Livre pouso 5728. Controlando da atenção. Solo para a costa. Hotel Lima Tango, frequência livre. Quero saber se a mesma vai entrar no sistema de alarme. Controle, o TAM 3191 tem condições visuais. Autoriza voarmos direto da Elda presente? Direto da Elda 3191. Muito obrigado. Controle está 3604, pode maré, pode voadona. 3604, vetor radar para o curso localizador, mantém a proa 050, proa 50, descendo a 2000 pés sem restrições, reporte localizador. 050, proa 50, reportado localizador, até 3604. Desce a 2000 com 1014 no ajuste 3604. 2000, 1014. Web 6740, aguarde pista livre. 6740. Torre 1-8-6-12, bom pouso, 6740. Boa. Na curta final à vista, esse necessário consegue agilizar a decolagem. Negativo, o segundo tráfego já passou externo também, vai ser autorizado após o segundo WebJet. Certo, já está assim. Mike Serra Golf, bom dia. Acione identificação, mantenha as condições visuais no 095, reporte para descida, aguarde para as condições. Chegou, mantenha 095, aguarda informações mais grandes. Serra Mike Foxtrot, controle. Serra Mike Foxtrot, controle Salvador às cegas. Serviço radar encerrado, cruzando 2.500 pés, não há tráfego de conhecimento do controle, abaixo é a critério do comandante, frequência livre, bom pouso. 03. Eu vou 777. Livre 6740, 02 com 820 com 8 nós. Livre pouso,